Filha, com que prazer a cumprimento por este dia em que é comemorado o Dia das Mães. Tinha certeza de que você iria se tornar essa mãe maravilhosa que hoje é. O tempo passa tão depressa que, quando nos damos conta, o bebê que dia destes trazíamos nos braços cresceu e se tornou mulher, e nos dá um orgulho imenso vê-la dirigindo sua vida com sabedoria e determinação, e já conduzindo o fruto de seu próprio ventre. Meu coração de pai se alegra e pede a Deus que a abençoe para que seja tão feliz quanto sou. Às vezes a tarefa parece árdua, não é? E dá a impressão de que não vamos conseguir. Mas Deus é sábio. É, e sábio quanto é, não dá tarefa difícil a quem não consegue realizá-las. A prova disso são as mães. As dificuldades aparecem e são sempre superadas com o amor e carinho de que são dotadas todos esses seres maravilhosos. Comemore este dia com muita alegria e saiba que estarei sempre aqui do seu lado, de braços abertos, para quando precisar. Que Deus te cubra de muitas bênçãos, alegrias e saúde. Saúde e amor. Parabéns, filha, pelo Dia das Mães. Te amo muito.